som, pode chegar, favela é um bom lugar. Tem que beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Tem que beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Tem que beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Nós faz, corre atrás, mas não dê tempo ao tempo. Demonstração de força eu vejo, longe do pó. Melhor pra mim, pros negros, perigo. Máscaras de gás, cães e gato no gueto. Inimigo é neutro, não tem só dedo de gesso. A lei tá no pé, só tem que ter fé. Então não esquece, o traficante serve quem pede. Extremo sul, sul, Brooklyn sul, foi melhor pra mim. Vi pechinche a pipa ter fim. De alguns a morte eu vi, morreu na mão do Jão. Sem condições, parece vi sim, faltou malícia. De pensar o rap fica à toa. Nas Zona Sul, nem milagre traz emprego pra gente. Mas dengue tem também, tipo um mosquito, um zumbido. Brooklyn Sul, pensaram sim que eu era louco, sabotei Maurinho. Agora venham ver, aplaudi de pé. Tanto homem ou mulher, um golpe de mestre. Inteligência exerce, cheque mate, sabotagem. Das periférias, das favelas, da saudade. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Mas eu me esforço, às vezes pode o monopólio. E meu voto secam, querem, pedem porcos. Pressa demais, pai, livre-me. Natanael disse-me, de fase, um homem honra seu nome. Saverio, Bristol, Bronx, não tem pra super-homem. Mauricim, Muquia, seu carrinho, assiste o clone. O Magazine é Loto, ó só, oh, oh. Imagine, tio Otto, eu colando no borbo. E os racistas só de zóio, se enquadrando no orbe. E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. É nóis que dá. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Pode acreditar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Sem dúvida. E a quem diga que não somos mais militantes leais, guerrilheiros da paz e mais, e só pensamos na moeda como objetivo. Que a onda agora é abraçar nosso inimigo. Sentar na mesa pra jantar e comer caviar, aceitando as migalhas que o sistema nos dá. E assim, injustiça seguindo seu curso, passou da hora de mudar o discurso. Ainda estamos respirando, parceiro. Suas picuinhas não nos fazem mudar o roteiro. O filme é triste e faz muita gente chorar. O GA tá no comando sem aliviar. Tem uma pá de segue surdo no bagulho, achando que tá bom, dormindo no barulho. Se engrupindo com o sorriso do palhaço, quando se ligar já foi aquele abraço. A selva é perigosa e o caminho é estreito. Armadilhas são várias, vê só, daquele jeito. Mas continuamos na missão, de alma e de coração. O hip hop é nossa facção. Assim que é, respeito é pra quem tem. Aí sabota, tamo junto e vamos além. Tamo em campo e esse jogo vai virar. Não duvide, quem viver verá. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. É nóis que dá. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Pode acreditar. Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar. Sem dúvida. Sem pó, maloca minha sem se drogar. Sem pó, maloca minha sem se drogar. Sem pó, maloca minha sem se drogar. Sem pó, maloca minha sem se drogar. Sem pó, maloca minha sem se drogar. Sem pó, maloca minha sem se drogar.